Tanto sonhei, eu me entreguei. Tão inocente eu acreditei. Uma relação de status não quero viver, não. O encanto acabou. Você traiu, brincou com nosso amor. Você destruiu com nosso amor. Quero seguir, mas eu não posso ir. Seguir, mas não posso ir. É Tati Pinker. Ahá, ahá. Eu fui tão fiel a esse amor que um dia tanto sonhei. Tão inocente eu acreditei. Uma relação de status não quero viver, não. O encanto acabou. Você traiu, brincou com nosso amor. Você destruiu com nosso amor. Mas eu não posso ir. Quero seguir, mas eu não posso ir. Seguir, mas não posso ir. Você destruiu com o nosso amor. E nada em mim restou. O que fazer para seguir e começar um novo amor? Quero seguir, mas eu não posso ir. Quero seguir, mas eu não posso ir. Quero seguir, mas...